fico só. Eu fico a te procurar, porque você se foi assim. Tantos planos eu criei pra mim e pra você, e agora você vai assim, sem me dizer porquê. Porque você se foi assim. Tantos planos eu criei pra mim e pra você, e agora você vai assim, sem me dizer porquê. Porquê? Não poderia sofrer tanto assim.

sentidos me fez te amar. Já não sei mais quem sou, estou perdendo o ar. Me faltam pedaços seus. Onde você está? Onde você está? Alguém fez meu coração bater um descompassado assim. Me faltam pedaços seu. Onde você está? Onde você está? Me deixa te amar. Me diz tudo que preciso ouvir da sua voz. E ouvir você dizer que ainda pensa em nós. Me deixa Baby.